mais serenatas pra chamar sua atenção. Noite torturas inteiras, fiquei pelas ruas com meu violão. Cantava em suas calçadas e você me zombava, não dava sua atenção. Porque eu era um simples operário e você a filhinha do meu patrão. Mas o tempo foi passando e eu sempre continuando com a minha vocação. E agora estou realizado, cantando no rádio e na televisão. Sem preconceito, pega o meu violão. Antes, porém, quero que você saiba que eu não quero mais nada com a filhinha do patrão. Antes, porém, quero que você saiba que eu não quero mais nada com a filhinha do patrão. Nada.